Olá, meus caros, aqui é o Corvo, e venho hoje comentar um pouco, dar algumas impressões sobre um dos contos do Conan, que é um personagem do Robert E. Howard, que eu costumo abordar aqui no canal, e que continuarei a passos curtos, mas continuarei abordando. E dessa vez eu trago mais um conto chamado Inimigos em Casa. E a partir de agora darei algumas impressões sobre o texto em si. Quem não conhece, aconselho que acessem o Clube do Livro, link na descrição, para que possa, de alguma forma, conosco tatear esse texto, ter impressões mais sólidas acerca dele e também adentrar em discussões maiores. Após fazerem isso, aí sim vocês voltam aqui no áudio e, caso queiram, entra em contraste, então, com as minhas impressões, sem tomar spoilers que, claramente, eu darei aqui. Muito bem. Nos textos de Howard, tem sempre aspectos que são recorrentes, né, digamos assim, que é algo até meio inevitável de não acontecer, porque Conan é um personagem com traços, né, com características muito marcantes, e muito recorrentes também. E alguns elementos também na mitologia, no mundo que o Howard criou para o Conan, para ambientar o personagem dele, são recorrentes também, com muita frequência. Né? São coisas que vão aparecer em vários contos da obra. E um desses traços é sempre a presença de algum sacerdote, algum líder religioso, algum representante de alguma divindade, que normalmente é maligno. É uma característica do texto do Howard que também contrasta com a própria percepção do Conan, de que sacerdotes religiosos normalmente são má notícia, devido às várias experiências ruins que ele teve com personagens com antagonistas desse tipo durante os contos, né, as histórias fantásticas do autor. Como os leitores de Conan bem sabem e bem percebem, Conan é um personagem extremamente destemido. Ele não teme muitas coisas, a não ser as coisas as quais ele não compreende ou que ele não consegue racionalmente explicar. Conan é um personagem muito forte, muito destemido, mas digamos que ele nunca foi um erudito. Ele é um cara que sabe sobreviver em diversas situações adversas, em condições muito desfavoráveis, mas ele não é um erudito, ele não é um estudado, ele é um bárbaro. Né? Nós temos como personagem central na obra um bárbaro, e isso sempre, sempre se mantém. Né? Quando o assunto é sobreviver, quando o assunto é caçar, né? Quando o assunto é conseguir realizar feitos heróicos, Conan sempre será um personagem acima da média, porque ele é o bárbaro dos bárbaros no mundo do Howard. Né? Mas quando se trata de explicar coisas muito complexas, de compreender coisas para além do escopo e do tipo de conhecimento que ele tem, que normalmente é um conhecimento mais mundano, voltado para as necessidades vitais, né, que aparecem para ele, digamos que Conan não é exatamente a pessoa mais adequada para resolver assuntos assim. Então o que ele faz é descer a espada. O que ele não compreende, ele desce o porrete. Né? Ou então ele cai fora. Né? Ou então ele foge. Porque Conan pode não ser letrado. Ele pode não ser inteligente. Mas burro ele não é. Né? Então, por mais bravo e heróico que Conan seja, aquilo que ele não compreende e que ele não sabe e não vê possibilidade realmente de um embate frontal, ele não correrá riscos desnecessários. Veremos que Conan sim foge, porque ele não é idiota. Né? E quando o assunto é religião e deuses, sacerdotes, magia, Conan sempre tem um pé atrás. Ele é mais precavido do que de costume ele costuma ser. Né? Porque são coisas que fogem da alçada dele, ele não consegue compreender muito bem. E para a sua infelicidade, né, nos contos de Howard ele costuma se deparar muito com coisas assim. com personagens, né, autoridades, digamos, hierofantes, né, de alguma divindade em si, né, ou algum tipo de antagonista que também pode não ser um sacerdote de uma divindade maligna, mas um entendedor, digamos, de algumas peripécias, algumas habilidades mágicas. No caso aqui de inimigos em casa, o que nós temos é um personagem chamado Nabônidus, né? Um sacerdote de Mitra chamado Nabônidus, ou que pelo menos, né, ele indica servir, né, a esse sacerdote, que é o grande antagonista central. Mas, na verdade, o que nós temos abordado no texto não é nem um fazer cerimonial de Nabônidus, mas um personagem como vários, né, que tem esse approach, tanto no campo religioso como no mágico. Nabônidus é um personagem que se envolve com política e se debruça, né, a conspirar, a influenciar, a manipular, coisa que ele faz com o rei da cidade onde esse conto se situa, onde Conan está. E ele tem rivais, e um desses rivais é Murilo. Murilo sabe que Nabônidus influencia o rei, que ele é corrupto, e que, na verdade, a cidade, né, o reino, está nas mãos dele, não do rei. E Murilo tem problemas, porque ele também é um safado, né? Ele também é um cara corrupto, né, que utiliza da influência dele para conseguir mais bens, aumentar a sua fortuna. É um ladrão. Só que sabe-se que num sistema normalmente monárquico, esse sistema é um sistema que pende para um lado onde quem está com o poder quer cada e cada vez mais. E a hierarquia é sempre uma hierarquia, digamos, vertical, né? Então, rivais, né, pessoas querendo passar uma por cima da outra, enfiar a faca nas costas, há os montes. E os rivais mais próximos, um pouco mais abaixo da hierarquia, são sempre muito vigiados por aqueles que estão acima, porque são pessoas que podem conspirar para tomar o lugar das que têm mais poder e mais capacidade de movimentação, de manipulação, digamos assim. Nabônidus tem essas noções, né, tem essa consciência, e Murilo é uma ameaça para ele, assim como Nabônidus também é uma ameaça para Murilo. Então o contexto é sempre meio de rivalidade mesmo, né? De um tentando antecipar o outro. E no caso aqui, na ambientação do texto, nesse momento em que o texto aborda da história, né, Nabônidus tem Murilo nas suas mãos. Ele está com a faca e o queijo para ferrar Murilo, né, denunciar ao rei sobre suas atividades ilícitas. E Murilo, no caso, está desesperado. Ele tem uma certa ciência de que, ao descobrir as suas atividades ilícitas, que Nabônidus irá, no dia seguinte, né, abordá-las com o rei, prejudicá-lo de alguma forma, e aí ele está ferrado, né, literalmente ferrado. Ele vai perder a cabeça. Só que Murilo também sabe que aconteceu alguns fatos recentes na cidade envolvendo dois personagens, e um desses personagens é nada mais, nada menos do que Conan. Eles foram pegos, né, tentando atacar um outro sacerdote, e um deles já foi executado, mas Conan ainda se encontra vivo. Nabônidus é um perigo, é uma ameaça que Murilo precisa resolver, precisa fazer frente imediatamente. E ele vê em Conan uma possibilidade de fazê-lo, uma possibilidade de sanar esse problema, esse incômodo que aparece para ele. Sabendo que onde Conan está preso, na prisão que Conan está, a guarda é muito frouxa, né, e muito também subornável, Murilo se aproveita disso, né, e no período de ronda noturno, onde o número de guardas é menor, no caso só fica um guarda vigiando os presos à noite, ele tenta subornar o guarda, na verdade o suborna, né, para que Conan seja solto, né, Conan seja liberto. Ele revela para Conan suas intenções, né, faz com ele uma certa barganha, né, troca a liberdade dele pela ajuda, no sentido de caçar Nabônidus, ir até a casa dele e matá-lo. E Conan, na situação que está, né, não vê outra possibilidade, né, não vê algo mais coerente do que aceitar a proposta e se ver livre dali, já que a cabeça dele está, né, praticamente na guilhotina. Só que várias coisas acontecem, né, não saem muito como Murilo havia planejado, né? O policial, né, na verdade, o policial é um termo mais moderno, né? Seria um guarda. O guarda que estava vigiando Conan é descoberto, né, por muito azar, tanto de Murilo como de Conan. Ele é descoberto pelas autoridades em virtude de outros assuntos, né, outras coisas voltadas, ligadas à corrupção que ele havia feito, estava fazendo, né? E acaba sendo pego antes que o plano realmente se concretizasse. E a guarda é substituída. Algo que faz Murilo ser... Na verdade, ele fica desesperado, porque o plano dele dá errado, então ele decide resolver as coisas realmente com suas próprias mãos. Mesmo sabendo que o feiticeiro, né? Feiticeiro não, sacerdote. Sabendo que o sacerdote é alguém muito precavido, é alguém que tinha uma guarda muito forte, muito fortalecida em sua casa, que além dos muros altos ele tinha um cão absurdo, gigantesco, guardando a propriedade dele, e quem sabe o que mais poderia haver na mansão. Mas ele não vê outra solução a não ser ir lá, ele mesmo, né, dar cabo do Nabônidus, antes que ele revele suas ações ilícitas. Enquanto isso, na prisão, Conan já é vigiado por outro carcereiro, né, que acaba também se surpreendendo ao encontrá-lo comendo um pedaço de carne grande, né, lá roendo o osso que ele já havia comido. Mais cedo, o carcereiro anterior havia dado refeição a ele, cerveja, tirado as correntes, né, junto com o Murilo. E o novo carcereiro, embora alguém mais sério e não subornável como o anterior, acaba recaindo, né, caindo no erro que muitas pessoas cometem com o Conan. Chegar perto demais. Aproximar-se da sua figura sem estar muito precavido. Digamos que ele foi burro, né? Porque já à vista, por maior que o carcereiro novo pudesse ser, forte como ele pudesse ser, como Conan é também, você não simplesmente entra dentro de uma cela de alguém tão destemido, tão cheio de cicatrizes, um guerreiro que claramente é alguém muito experiente, como Conan é, sem estar precavido, sem algumas precauções realmente necessárias. E Conan é alguém extremamente troglodita, né? Conan é capaz de lutar não apenas com armas, mas na mão de Conan qualquer coisa é arma. E o osso, né, da carne que ele estava comendo, do roast beef, sei lá que merda ele estava comendo, que carne ele comia, se era um fêmur de algum animal, ele pega o osso e desce o cacete na cabeça do novo carcereiro. Ele arrebenta, ele racha o crânio do cara e sai na boa, né? Já lá no seu bem bom, na sua liberdade, Conan começa a refletir, né, sobre o que de fato acontecera e se ele realmente devia alguma satisfação, se ele tinha realmente alguma conduta moral ou se ele realmente devia alguma coisa para Murilo. E ele acaba cedendo nesse ponto. É uma característica que nós vemos aqui, marcante, que é central também na personagem de Conan. Embora bárbaro, embora alguém feroz e muito mais voltado a sentimentos e posturas bestiais do que propriamente cultas e civilizadas, o Conan mesmo assim é alguém nobre. Né? Ele tem um código moral. As pessoas que o ajudam, ou que ele tem boa relação, Conan, digamos que ele desenvolve, né? Que ele nutre um sentimento de dívida. Mesmo que Murilo estivesse agindo e fazendo algo apenas devido aos interesses dele, ele havia tirado as correntes do braço de Conan. Ele havia dado comida para Conan e uma possibilidade de Conan sobreviver um dia mais, lutar um dia mais. E Conan é um personagem que leva esse tipo de coisa muito em consideração. Então, ao invés de simplesmente ir embora, ele bate, né, uma certa sensação de dívida nele, ele resolve ajudar Murilo de alguma forma. Mas antes disso, ele não deixa de acertar contas, certamente, com as pessoas que causaram a sua captura. Né? Conan, claro, tinha um plano, ele tinha um outro serviço quando ele chegou na cidade. Ele tinha pendências e foi capturado também muito em virtude de traição. E aparece aqui uma outra característica que é muito recorrente nos contos, na história, como o Howard traduz, escreve sobre o Conan. Conan, ele tem uma queda muito forte por mulheres, né? Ele sempre encontra muitas e está com muitas. A obra do Howard, ela é repleta de relações triviais, corriqueiras. Conan está com muitas mulheres, ele sempre está com muita mulher atrás dele. É um traço meio recorrente assim mesmo na obra do Howard. E é claro, Conan acaba se envolvendo com mulheres não muito confiáveis. Né? Ele pouco se dá conta disso às vezes. Né? Ele é um pouco imprudente com mulheres às vezes. E no caso aqui, aconteceu de fato uma relação dele com uma mulher anteriormente, com uma loira, né? E essa loira foi a pessoa que acabou incriminando Conan, revelando os segredos dele e dos comparsas dele, e que fez ele ser preso lá, né, a princípio, para início de história. Então Conan vai atrás dessa mulher, encontra ela com outro cara, ele arrebenta o cara, enfia a faca no bucho dele, e segue para o encontro da mulher também, que estava ali próximo, né, um recinto acima. Ela já estava com esse homem há alguns minutos, talvez algumas horas antes de Conan chegar. O cara sai da casa, Conan pega ele, num lugar chamado Distrito do Labirinto, uma coisa assim, e ele sobe, né, entra na casa e sobe no quarto para acertar contas com a mulher. A mulher, claro, né, lá se debruça em lágrimas, pede misericórdia, né, que poupe a vida dela, né, aquela lamúria esperada de alguém que está claramente diante da morte, né, da possibilidade de ser assassinada, né, do seu inimigo, né, aquele inimigo que ela fez, a pessoa que ela traiu, que certamente não deve estar muito feliz, né, pela situação em que ela o colocou. Mas aqui também aparece mais uma característica de Conan. Conan, ele não é cruel. Ele é cruel normalmente com seus opositores, mas ele não mata gratuitamente. Eu disse que ele não é cruel e depois falei que ele é, né? Mas Conan normalmente é cruel com seus opositores, com aquelas pessoas que fazem, digamos, alguma resistência a ele. Aí ele mata, esquarteja, destroça essas pessoas com muito apelo, com muita vontade, digamos assim. Né? Conan é uma máquina de matar. E se você fica no caminho dele, ele vai arrebentar você. Mas Conan normalmente não é covarde no sentido de agredir ou matar alguém que está ali indefeso na frente dele, que não vai se opor com muita força na frente dele. Ele mata adversários que resistem, que fazem frente a ele. Mas não necessariamente aqueles que já estão indefesos e vencidos antes mesmo de uma batalha começar. Se Conan fosse alguém realmente muito mal, ele mataria essa mulher. Ele a esfaquearia ali mesmo, naquele recinto. Mas ele acaba optando por uma solução um pouco mais, digamos, adequada para ela. Ele a pega nos braços, coloca no ombro, desce a casa, procura a cisterna, né, o fosso, aquele lugar mesmo, né, onde as pessoas fazem as suas necessidades, e joga ela lá dentro, dando a clara resposta, né, a clara interpretação de que ela não passa de um monte de merda, como aquelas que estavam lá naquela cisterna, naquela fossa. É um trecho bem engraçado do conto em si. E ele poupa sua vida. Então ele vai lá, segue então finalmente, né, para casa lá do Nabônidos, fazer o serviço o qual o Murilo havia encarregado a ele. Murilo havia chegado antes, como eu havia falado, né? Ele encontrou, ao adentrar o recinto, né, ao adentrar a propriedade, ele já havia encontrado o cão selvagem, né, a besta selvagem do Nabônidos morta. Algo que já era muito suspeito. Quem poderia, que ser humano poderia lidar com uma criatura daquela? Certamente não um ser humano muito normal, né? E ao entrar na casa, ele encontra a figura, né, de alguém sentado num trono, com a capa vermelha, né, vestes típicas de Nabônidos, e ele acredita que é Nabônidos. Mas ao chegar mais perto, ele se depara com uma fera peluda. E pouco tempo depois, ele é abatido, o Murilo. Né? E mais tarde ele vai despertar, né, lá embaixo, nos porões, nos calabouços da mansão, e revelar a nós, leitores, que ele não morreu necessariamente, mas que ele foi apenas abatido, deixado inconsciente. E quando ele desperta justamente com a figura de Conan, a presença de Conan diante dele. E Conan começa a conversar com ele e tentar elucidar o que diabos aconteceu de fato. Murilo achava que havia sido abatido por Nabônidos e que Nabônidos era de fato alguém que não era, digamos, do mundo humano, ou era uma besta selvagem, um demônio, né, um arquidemônio, algo do tipo, alguém que não era desse mundo. Murilo chega a cogitar que ele seja uma espécie de demônio, né, ou lobisomem, né, que se infiltrou no reino e realmente manipula o rei, ou algo assim. Conan havia entrado por uma passagem diferente. Ele, como sempre, não é alguém que entra pela porta da frente, exceto em um conto, né, da obra, que vocês devem imaginar, devem lembrar de qual é, mas normalmente Conan tenta a furtividade. Ele é grande, ele é pesado, mas Conan também é um bárbaro muito exemplar, porque embora ele seja muito pesado, ele não é imprudente. Ele tem algumas habilidades, né, uma certa prática, habilidades mesmo que lembram um pouco o ladino comum, um ladrão comum, né? Ele não é alguém que chega necessariamente sentando o pé na porta, né, e dizendo, olha, eu estou aqui, babacas, venham para cima de mim. Né, o Conan ele é muito prudente, ele estuda os locais que ele vai invadir, ele estuda os seus inimigos, né, e lembra um pouco, em alguns momentos, o ladino clássico, né, alguém que planeja as suas entradas. E ele entrou por uma espécie de grade que dava passagem, né, entrada, em direção aos calabouços dessa mansão. Só que algo acontece que acaba deixando ele aprisionado, né, preso lá dentro do calabouço, junto com o Murilo que ele encontrou, porque a grade desaba, né, e soterra. Destrói realmente a passagem, né, que ele havia entrado ali. E conversando com o Murilo, tentando colocar essas coisas mais às claras, tentando entender realmente o que aconteceu e quem é realmente o inimigo que se coloca a eles, cogita-se que se trata, né, de uma besta, de um lobisomem. Que é o Howard aqui nos dizendo que coisas assim existem também no mundo dele, né? É um tipo de criatura que ele também contempla, né, e de alguma forma adapta para o seu mundo. Mas há alguns minutos depois, né, poucas cenas após isso, eles encontram na Bonidus lá embaixo, também desacordado. O que faz com que essa teoria caia por terra. De que a figura que estava usando a capa de Nabonidus lá em cima certamente não é ele, né, porque ele está lá embaixo, obviamente, e que também não se trata de um lobisomem. Porque Nabonidus veria explicar que a criatura que ele chama de Tak, né, que ele nomeou Tak, trata-se de uma criatura que é como um primo distante da nossa espécie, da espécie humana. E isso é interessante, né, porque como nas teorias evolutivas, né, nós tivemos várias tribos, né, vários, digamos, faixas de evolução, há algumas noções teóricas, né, algumas linhas teóricas que acreditam que no desenvolvimento da nossa espécie, até nós nos tornarmos Homo sapiens, nós tivemos linhas evolutivas que apontaram para aquilo que nós somos hoje, né, uma espécie que sobreviveu ao teste do tempo, que modificou a sua estrutura corporal, né, a sua estrutura evolutiva, caminhou para o que nós somos hoje, mas que também houveram outras, né, que não evoluíram necessariamente para a nossa e acabaram desaparecendo, perecendo, né? Isso nós tomamos, se nós tomarmos, por exemplo, a perspectiva biológica. No mundo do Howard também tem isso. Né, nós nos tornamos seres humanos, mas houve, né, alguns dos nossos primos evolutivos ainda não se tornaram, traçaram um caminho diferente e talvez algum dia eles cheguem a nós, ou algo diferente do que nós nos tornamos. E Tak lá em cima trata-se de um primata, um primo distante da nossa espécie, um gorila humanoide, né, ou algo assim, que o Nabonidus revelou que acabou resgatando, né? Ele acabou achando essa espécie, né? Segundo ele, com muitos poucos espécimes ainda existentes, vivos, né, sobreviventes no mundo, ele acabou tornando esse espécime seu guarda-costa, acabou adestrando. Só que o erro dele foi acreditar que a espécie realmente, né, é uma espécie evolutiva com um traço muito animalesco, mas sem aquela alma, aquela capacidade de aprendizagem, né, a capacidade mental um pouco mais evoluída, como a nossa espécie tem, como a nossa espécie possui. Nabonidus subestima a capacidade intelectual da criatura, e acabou treinando-a, ensinando-a como se ela fosse apenas um animal selvagem, sem perceber que havia algo de racional ali, mesmo que muito arcaico, muito primata mesmo, mas que havia. Essa criatura, ela se acostumou a matar para o Nabonidus, acostumou-se a observá-lo também e aprender o jeito que ele fazia as coisas na casa dele. Né? E, pela forma como ela era tratada, a forma como ela foi subordinada, ela foi nutrindo com o tempo, né, um certo rancor, um certo desprezo em relação ao Nabonidus, até que um dia ela resolveu virar-se contra ele, né? Atacou seu cão, atacou o caseiro lá, né? Um servo dele também, e por fim a ele mesmo, né? E foi de uma maneira muito repentina, né? Nabonidus está ali embaixo, no calabouço também, há algumas horas, e foi de uma maneira muito repentina, ele simplesmente de repente resolveu atacar-se, virar-se contra Nabonidus. Murilo, ao saber disso, junto com o Conan, teve uma opção diante dele. Pelo fato de desconhecer realmente os calabouços da casa, da mansão do Nabonidus, ele optou por mantê-lo vivo, embora o Conan ele não confie em pessoas com esse perfil, que vai de encontro com aquilo que eu falei lá no início, né, dessa narração. Conan desconfia desse tipo de gente. E normalmente ele tem razão em não confiar nelas, porque eles não são confiáveis realmente. Mas pela falta de informação, de instruções sobre como sair daquele calabouço, Murilo acaba optando por mantê-lo vivo, para que ele os conduza para fora. E de alguma forma eles entram também em barganha, em um acordo, para que no caso, Murilo iria esquecer, né, as coisas que Nabonidus fez, né, não iria fazer ameaça, não iria rivalizar com ele, e ao mesmo tempo também Nabonidus não iria dizer para o rei as coisas que ele descobriu sobre Murilo. Era um contrato ali mesmo de sobrevivência, né? Eu lavo a minha mão, você lava a minha, nós saímos dessa situação aqui juntos, sobrevivemos, damos cabo do monstro lá em cima e cada um para o seu canto, sem treta. Beleza? Fechou? Era mais algo nessa conjectura. E assim caminham as coisas, né? Embora Conan queria mesmo enfiar a faca no pescoço do Nabonidus. Ele realmente não confiava nele. Bem, Nabonidus os guia, os conduz então pelos caminhos certos, pelos locais corretos, e para uma forma de escapar dali, ou lidar com o problema e com o ataque com a criatura, de maneira que eles não fossem surpreendidos e mortos. É revelado para eles, para Murilo e para Conan, que Tak, né, aprendeu observando o que Nabonidus fazia, e Nabonidus fala que no cômodo que o Tak está, que eles conseguem vê-lo em virtude de uma estrutura espelhada entre cômodos que existe na estrutura da casa, que naquela sala que ele está, há uma espécie de mecanismo, né, onde o Nabonidus, quando ele tinha inimigos, invasores, ele puxava uma cordinha, a casa, o recinto, né, o cômodo, ele era fechado, era lacrado, e uma armadilha era acionada. E a ameaça em si, né, era extirpada, automaticamente destruída. Né? Nabonidus revela que a casa dele é repleta de armadilhas, e que Tak aprendeu uma delas. Né? E que eles teriam então que esperar que Tak saísse daquele recinto, porque se eles entrassem de imediato, né, fossem de encontro a ele, eles, com certeza, né, por ter aprendido, olhando, iria puxar a cordinha, o mecanismo da armadilha seria acionado, eles estariam encurralados e a armadilha iria surtir um efeito neles. Só que algo acontece, né, algo que foi um evento realmente de muita sorte, como sempre o Conan tem. O Conan é um cara que nasceu com a bunda virada para a lua. Ele sempre tem muita sorte nas empreitadas dele. Ele tem o seu quê de competência, o seu quê de heroísmo e o seu quê de sorte. O Conan, às vezes, é muito sortudo. Outros opositores aparecem na casa de Nabonidus, da mesma forma como Murilo apareceu no começo. Nesse caso, eram alguns outros políticos, né, mais nacionalistas, que iriam fazer frente a ele, iriam tentar matar o Nabonidus, justamente para acabar, né, limar, cifrar essa influência que ele tinha, na verdade que ele tem, né, em relação ao rei. E por causa disso, mover os peões de acordo com o bel interesse dele. Esses nacionalistas chegam na casa do Nabonidus, são surpreendidos pelo Tak da mesma forma que o Murilo foi, achando que era o Nabonidus e não era. Né, era um monstro peludo, e eles também são capazes de perceber como funciona o mecanismo da armadilha do Nabonidus. O Tak puxa a cordinha, a armadilha acionada, os políticos ficam presos, né, no recinto, e um gás exótico, né, é solto no recinto, um gás que torna os indivíduos muito agressivos, né, tornam esses indivíduos insanos, e eles mesmos se esquartejam, se arrebentam, né, se mutilam, se chacinam dentro desse recinto. Né. É uma cena realmente muito gráfica. Né, e que o Murilo, na verdade, né, o Murilo chega a pensar que, graças a Deus, ele não estava conseguindo ouvir, né, a gritaria, os gritos de horror que ecoavam daquela sala, no ponto onde eles estavam, devido ao aspecto gráfico, realmente, da situação. O gás é solto na sala, a armadilha é acionada, e os caras ficam insanos, eles começam a destruir, a arrebentar uns aos outros. Nisso, o Tak, a criatura, volta a fazer exatamente o que ele aprendeu e viu o Nabônidos fazer, né? Que é o passo seguinte, livrar-se dos corpos, como um bom animal, né? Mas um animal que aprende vendo as coisas, ele vai livrar-se dos corpos, né? E isso dá um tempo para que os três, né? Nabônidos, Murilo e Conan, entrem no recinto e preparem uma armadilha para ele. E sempre tem aquela coisa, né, de alguém servir como isca, atrair como isca a criatura, e acaba sobrando lá para o Conan, né, o contato, né, o confronto corpo a corpo, que deveria ser planejado, muito bem executado, porque Tak tem uma força sobre-humana, né, ele é muito forte, ele é mais forte que um gorila adulto, e ele arrebentaria o Conan, se o Conan não fosse muito rápido e preciso, na armadilha que então, né, na tática que eles elaboraram, para dar conta do Tak. No fim das contas, Conan dá cabo dele, né, consegue vencê-lo, se sente inclusive um pouco, digamos, emotivo em relação às circunstâncias, né, porque ele enxergou no Tak um inimigo destemido. Né, o Conan tem essa coisa, né, de que os inimigos realmente destemidos dele, Conan os enfrenta, mas ele também os admira de alguma forma, assim, né? O Conan admira barbarismo. O Conan admira força, né? Então ele tem aquela postura do bárbaro mesmo, né? De nossa, que inimigo forte esse que eu enfrentei. Eu irei lembrar de você nas minhas canções, nas minhas histórias, né? Quando eu estiver com as mulheres, irei cantar, irei mencionar o seu nome. Coisas bem românticas mesmo, né? Daquele sujeito que vislumbra, admira a força, né? Que é uma outra marca, um outro traço do Conan também. Depois de tudo resolvido, o Murilo pede que o Nabônidos os leve para um cômodo, né, para um recinto, para que ele possa tratar ali das feridas de Conan, né? Dar algum jeitinho para que Conan saia dali com um pouco mais de dignidade, porque ele abateu o Tak, mas o Tak arregaçou com ele também. Ele está repleto de ferimentos, né? Então o Nabônidos os leva, os conduz até uma sala onde havia medicamentos e ataduras. Só que ao dar as costas, ao sair, voltar-se para sair da sala, Nabônidos faz o que o Conan havia dito lá no começo, que ele havia revelado a sua suspeita, o fato de não confiar em pessoas como ele, que foi traí-los, né? Para cada cômodo da casa, uma armadilha diferente. Todos os cômodos da casa têm uma cordinha, né? Algum mecanismo de armadilha. E Nabônidos viu ali uma oportunidade de se ver livre do Murilo, que seria perfeito, seria um opositor a menos, e a noite para ele seria perfeita. Ele se livrou de nacionalistas, de pessoas que faziam oposição a ele, se viu livre da criatura que ele criou, né, e alimentou sobre seu próprio teto, mas que se virou contra ele, e estaria ali, se vendo livre, né, de Murilo, finalmente. Noite perfeita, nada melhor para ele, né? Então ele esboça traí-los, revela que aquele cômodo que ele os guiou, né, aquele cômodo que eles adentraram, também era uma arapuca, também era uma armadilha, e queria matá-los ali, naquele instante. Mas Conan é sempre rápido, né? Ele não... Enquanto os inimigos de Conan preocupam-se muito em falar, né, em dar traços da sua vaidade, das suas intencionalidades, o Conan não fala muito. O Conan não é de falar, ele age. Então ele pega um caial, ele pega um objeto e arremessa. Ele arremessa direto no cucuruto do Nabônidos. Antes que o Nabônidos se assustasse e puxasse a corda, o Conan foi tão rápido que o objeto já foi direto na cabeça dele e arrebentou com ele. Isso vai de encontro com aquilo que eu falei lá no começo. Tudo nas mãos do Conan, tudo nas mãos dele vira arma. Tudo na mão dele é arma, né? Pode ser o que for. Na mão do Conan é perigoso, né? E o Conan agiu de forma rápida, abateu por fim o Nabônidos e assim saiu ele, né, e o Murilo, da situação difícil e complicada a qual eles se encontravam. Muito bem, meus caros, é isso por hoje, aqui nesse conto. Espero que tenham gostado de trafegar, de apreciá-lo também, né, na sua forma original. Espero que tenham gostado dos comentários também. E eu fico por aqui. Um abraço.